Assim, pensando, Deus, por que não chega o fim e acaba com essa dor de cabeça que do nada quer que eu pereça. Aí me vem vários pensamentos pra tentar dar um fim no sofrimento. Roleta russa pra dar um jeito, mas me vem de novo os pensamentos. Tirar minha vida, eu vou ser covarde. Sem subir no ringue, é tremer na base. Veja a lona da realidade. Me arrepender, depois seria tarde. Pela lei de Deus, eu acho que é assim. Ele deu a vida, só ele dá um fim. Será esse o meu complexo? A insegurança que me deixa perplexo. Do medo de errar e ser um fracasso. Bem longe de ser um homem de aço e transparecer a fragilidade humana. O sorriso falso que a você mesmo engana. O que é isso que se espalha depressa? A minha alma tá cheia de lepra, inveja, peleja, soberba, malícia, ganância, ambição, atiça a isca que sonda meu coração, sempre toda mão pra longe de Deus, me acabar na depressão que diante de todos não revela. De dentro da porta do quarto se manifesta as feiuras interiores, meus temores, rio de águas vivas curam minhas dores. Um caso isolado, será que é só eu? Eu vou orar e perguntar pra Deus, e perguntar pra Deus. Esse crente aí é fogo de palha. Tô no processo, minha mente é maliciosa. Senhor, olha pra mim com misericórdia. Sei que minha estrutura é pó. Crises como as aflições de Jó. Minha conversão se resume a cada dia. O diabo intenta contra minha vida. De mão beijada, os pratos manjares querem a minha alma e nessa vão milhares. O meu inimigo é a minha carne. Se eu não me esforçar, o espírito não reage. No meu interior, eu tô numa guerra, mas não se apagará o pavio que fumega. Me prostro em terra, clamo ao Senhor, perdoa, Pai. Meu amor se esfriou, pecador, falador, é povinho. Aponto o dedo, mas nenhum deles me amou primeiro. Não vou ser Caim e ser infiel, me revoltar e pecar contra o céu. Quero ser Abel, servo fiel, pra trás Jezabel. Quero ir além do véu, ainda que o momento seja uma afronta. Deus prometeu pra mim dupla honra. Encontro força, renova minha fé. Pela graça eu tô de pé. Eu conheci a Deus de ouvir falar. Hoje sua face posso contemplar. E agora se esclareceu as minhas perguntas. O Senhor respondeu. Eu entrego os meus problemas. Deus falou comigo, não temas. Erika Gomes.